Namaz. Rio 4069, prossiga para a torre. É, por gentileza, eu poderia confirmar para a hora da nossa decolagem após 3 minutos? Confirme se a decolagem será após os 3-0. Afirmo, será aos 3-5, 0935, Zulu. Gente, pistão no zero. Gente, gratuito.